3.063, decolagem autorizado no zero, vento variável com 3 nós. 63. Juliette Tango Zulu, agora na frequência do centro Recife, 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. Romeu Golf, descida autorizada para 3.000, ajuste no momento é 1.0, 1.6. Isso para Romeu Golf? Descida para 3.000 pés. Para 3.000, Romeu Golf. Com ajuste 1.0, 1.6. Isso aí, Romeu Golf. Autorizado, perfeccionamento, vamos lá, 35. A saída da guarda para costa. O trip é guarda para costa? Salvador, muito bom dia, 25826, está com uma longa final no hotel habitado. 3063 decolou, 1200, controle 1 no 9, 18. 0983, João. 4000 no 0, no meio, 6369. 499, número 2 para o puxa agora. É, não entendeu o mensagem. Gol azul 4299, aguarda para o puxa, número 2 no setor. Guarda. 1923, agora chama o centro Recife, frequência 1260, secundária 128, decimal 8, bom voo. 60288, bom 6923, bom dia. Afirmativo, 2000, autorizado a final LS X-Ray, reporte estabilizado, Romeu Golf. Romeu Golf. O trip 5221 no protocolo. Prossiga. Vitória da Conquista 200 está autorizada. Cola pista 1-0, curva direita, sai da arbor. Após elétrico, após direto, controle 119, décima 8. Aciona 5-4, 5-4. Centro, estamos o 1-6-0. Seria possível coordenar? Afirma, então aguarda golpe 5221. Se tiver condições de voar zona para interceptar o localizador, está autorizado. Zona da presença, obrigado, 63 zona. Papatango Lima, Quilo Zulu, Lima, Quilo Zulu, agora prossegue com o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. Aguarde coordenação com o centro Recife para a conquista. Obrigado. Tio Chané, 6225-01 no para posicionamento. 5 a 4, puxa. 03, direita, 219. 319, 526, bom dia. Bom dia. Coloque o Romeu no gol. Positivo, Romeu Golf, torre agora 118, decimal 6, compouso. Romeu Golf. Pode para a segunda 2000, canela 39. Positivo, 2000 ajustado no 0, no meia livre LS, reporte estabilizado. Estará estabilizado no LS, atualizado para 2000, canela 39. No 0, pô. Fala, bom dia, F5, 2000, bom dia, taxi Alfa, reporte estabilizado. Alfa, reporte estabilizado. Já teria a autorização do 9085, Galeão 360. Afirmativo. O 9085, Galeão 36, autorizado. Via peso Lula 0 da cola, pistão 0, curva direita, saída da Euleda. Após voa bridge, controle 119, décima 8, cena 5445. 360, conforme, da Euleda bridge, informe Zulu 10, 198, 5445. Correto, tem a porta puxa, o 905. Alô, Salvador, muito bom dia, o seu 3859. 3859, bom dia, guarda-copa. Ok, guarda-copa. 6225, qual o sequenciamento? 6225. 6225, guarda Boeing, livrar o pátio via Índia, posto autorizado para o Xbox Senai, porta. Ah, seguinte, obrigado. Azul 4299, autorizado para o Xbox Senai, porta. Tem gente para reportar o táxi, parceiro São Paulo. Tá bom. São 3859, procura. 3859, prossiga. Autorizado 360 Curitiba, via Pesulo 44, da cola pistão 0, curva direita, saída da Euleda Eud, controle 119, décima 8, cena 5450. Autorizado 360 para Curitiba, Pesulo 44, decola da Euleda Eud, 119, décima 8, controle, confirmando 3450, transponder, 5450. 5450, reposta de back final, 3859. 5450, obrigado, pastor. Sete meses depois, na festa, Romeu, Romeu, gol. Ele puxa, mantém a posição. Considerando, mantém a posição, meu 3. É o 3304, no ataque. Vai para e 7 passagem a Boeing da Web que vai ingressar a porta 04 após autorizado. Indy Alpha, fonte para todos, 862, que ligar 1016 com o PMPV, então 3304. Web ficou em 26 Juliette, portão 04. Portão 04, 526 Juliette. Fala, o seu 3829. 3829, salve. Possibilidade, senhor, de efetuar a saída de Nero Mundo Alto? Saída prevista, vou confirmar o controle, porém, acredito que não vai ser autorizado. Ok, então. Obrigado. Tá para o táxi do promotor táxi 1499, com 7730 Galeão. O azul 4299 está autorizado, táxi 4199. Alfa, espera 2, 262, que nem 1016. Oi, Salvador, muito bom dia. Sanar 63, 111. Baixado e travado na LS da 0. 63, 111, bom dia. Continue a aproximação em Palmares, pista livre de Boeing da Lua, alinhando decolagem. Guardando pista livre. Palma, tripulou meu Golf, solo 07, pátio 5. De Alfa 2016, passando a torre agora, escuta 1086 agora, azul 4299. Confirmando no ponto de espera, viu? 5, zero backtrack, livrou a primeira esquerda. Salve, minha frente, 2212, está autorizado, pushback, Senar, portaca. Senar 225, após Azul livrar o pátio ainda, autorizado, pushback, Senar, aumenta, portaca. Confirme qual aeronave livrando ao AI. São Azul, da, um Embraer da Azul que vai livrar via Índia, posso estar autorizado, pushback, Senar, aumenta. Sede da após o Azul livrar via Índia, está autorizado, pushback, Senar, aumenta. Solo, trip 5221. Variável com 2-9, fica 3. Reposicionar 1-0, Senar 6-1. Solo, trip 5221. 221, confirmando 1-60, estão autorizados. O transponto 5454 é a Boa Elefa, a saída. Ciente no 60, na Arbore Elefa, 5454, transponder, controle 1980, 5221. Correto, porta push, 43, 5221. Ciente. Controle, Salvador, bom dia, gol 1435, decolou, coral. 435, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível 140 na coral. Vai subir 140 na coral, 1985 na posição 3. 1985, número 2 para iniciar o push do setor agora. Vaga. Decolagem autorizada no 0, vento 1, centena 059. Muito bom dia. Senar 63, 1-1, livrando a 6-4. 3-1-1, bom dia, táxi Alfa, reporta aqui da Juliette. E Alfa, reportando antes da Juliette, Senar 63. O Google 9085 pode fazer junto com a Bianca, a gente bota bem lá pra trás. Negativo, eu tenho outra aeronave no push, setor. Consegui, de qualquer forma, com o número 3, o para ponte para o gol no 9054. É, a gente aguarda. Delta, bom dia, aguarda para a Copa. Direcionamento, guarda no Copa, Mike Delta. O Oceano 62, Corinéia 312, algum problema no push? 3304, decolou 1-2, controle 1-9, decimal 8. Salve 83314. É 3-1-1, Juliette, portão 07. Juliette 07, autorizado, 6311. Oxenar 6312, solo. Agora siga para o 6312. Confirmando o... algum problema no boost? Tem opção de manter a posição por mais uns 3 ou 4 minutos. Ok, sim. 9085, totalmente que não aprende. Ele será autorizado assim que eu venho aqui no seu táxi. O 9085, assim que o mesmo iniciar, está autorizado para chegar aqui no seu táxi. Com o 9085. Vai decolar pro da torre, como é? Aguarda para o push, a aeronave já iniciou no setor. Ah, primitivo, né? Muito pronto. Para o carro, táxi 6285, estamos com 79, 4 horas e 30, Goiânia, é o alternado. Autorizado táxi direito, ponte para dona Osório Torre, 198, são 62, que liga 1016, no China 6285. Gente da Júcia, direito, autorizado, ponte espera 186, hoje é 6285. Uma boa. Destino 435, reporta nivelado. Solicita 220. 220, solicitando? Afirmativo, estou solicitando 220. Canseira 28 na lateral da pista. Vai manter ao lado da 28, confirme. Fazer um circuito pelo 1028. Sente. 225 ali, mantém 1-0. Azul 4299, decolou Zulu 5, controle 199, decima 8. 098, 4299, né? Azul 4299, bom dia. Bom dia, 4299. Contato radar estabelecido agora na decolagem, sobe o 360, centro da EL. 360 da EL, 4299. Autorizado o 145, 220. Tá acabando de sequenciar a partir do Oceaneiro 6312, a gente teve um problema aqui com a barra do trator, já está iniciando novamente. Aproveitando, solicito o táxi, temos 119 a bordo, são 2 horas e 15, alternando para Salvador, para Natal. Autorizado táxi, parte 1, no Indial, ponte para a torre, 362, Keringa 1016, Oceaneiro 6312. Firmante. Afirmativo, muito obrigado pessoal, e peço desculpa aí pro Tan e pra todos os aeronaves. No 888, a certificação desce ao 050 Mário. Certificou 050 Mário, foi. Fala, Salvador, o T3859. Em coordenação com o pessoal do PAC, pode iniciar o pushback após o táxi do colega da Oxa, né? Sim, após o início do táxi do avião que está livre, puxa a porta táxi, o da 359. Ok, muito obrigado. Câmbio de asa fixa. Cruzamento autorizado, varião. Confirme, não, papel, boa parte. Centro Recife 125, décima 1, secundário 13325. Centro 125, 13325, a bota 154, pode ir. 62, Max 7. Para o táxi, Gol 9085, Campinas, 3 horas e 5, 171, a bota. Livre táxi, Cindy Alfa, ponte para 2862, que ninguém 16, Gol 9085. Alfa 1867. Oxa 6225, decolou na sua escuta. Ativo, cruzando 1500 pés, 6225, na saída MOMO, subindo ao 320. Perfil da MOMO ao 326225. O comandante do Guardião 05, só para informar a sala S. Comandante Aragão. Delta, ingresso 7, reporta Nelson. Bom dia, voo 9085, ponto de espera da 190. A linha decola 10, vento 120 graus 08. A linha decola, sim. 405, agora qual é a intenção do voo? Ainda no circuito pelo aeródromo. Bem, você vai querer cruzar novamente para prosseguir para a perna contra o vento, é isso? Afirmo. Você vai cruzar sobre a cabeceira 17, sem interferir com a cabeceira 10? Autorizado o cruzamento agora da 10? Afirmativo, não pode interferir com o tráfego decolando na 10, também não pode interferir com o Mac Delta alinhando na cabeceira e vai decolar. Avisar com o Mac Delta, não vai interferir. Bem, então cruza, ingressa na contra o vento da asa fixa e reporta. 04, obrigado. Autorizado no 7, o vento 1 centena 079. Torre, Oceano 312, ponto de espera da nossa tropa. 312 ali, mantém o no 0. 19085, só para informação sobre o aeródromo, tem o tráfego da Polícia Militar, está fazendo o circuito de espera para o 97. Afirmativo, é 312. O Mike Delta na decolagem vai ter à direita o tráfego da Polícia Militar, 500 pés, não intercepta. 8 Campinas, 3 horas e quanto? 30. Está autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 862, altímetro no 0 no meio. Afirmativo, centro de ajuste, utilizado o pátio Alfa. A ponte espera 5832, 38, aqui é a Codelta, decolado 21, no controle 1 no 98. 98, obrigado, até a volta. Até a volta. Gol 9085, decolado 21, no controle 1 no 9, decimal 8. Bom dia, bom serviço. Papá, Mike, Eco, Delta. Delta, Samanetti. Relativo, deu 10, autorizado, vai tirar. Gol no 38, pode prosseguir para a descida 2000. Autorizado 2000, ajuste no 0, no meio, no 58. Bom dia, gol 9085, decolou na sua escuta, vai cruzar 2000. Gol 9085, contato no dado 660, boa Leda. Apresente Leda, gol 085. Mike com o Delta direto no Natinho, no 1010. Para o gol no 32, é 1 no 0 na meia? 1 no 0 na meia, afirmativo. Certo, já. Controle Salvador, Oxanel 6224. Corrige 6225. Prossiga 6225. Se a possibilidade de nós voarmos direto na proa de Imbuído, quando possível. Estaremos com a coordenação 6225, 125. Aguardando, graças. Biscoito no 1 no Guarulhos 360, peso Lu 21. Autorizado, decola para o 0 para a direita, sai da rua, é leve. Pode prosseguir na PSU 21, no controle 1 no 9, decimal 8, assina 5464. 0. Azul, Oxa. Bom dia, meu 312, contato radar sobre o 350, nascer da PUC. Na PUC, sobre o 350, Oxa, né? 6302. Azul 4299, centro Recife, frequência 1251, secundário 1-3325. 251, 3325, uma boa tia. Bom dia, Salvador, Bono 982. Bom dia, 982, acione identificação, desce ao 50, ao 050 na chegada máxima. 050 na máxima. O 6312, o Janeiro, está autorizado, voa direto, PUC, senhor. Confirme para o controle. O Janeiro 6312, autoriza direto, PUC. Autorizado, Jamo. Jamo, muito graças, o Janeiro 6312. Prode de Poeira, 6225. 21 para pushback acionamento 43. Autorizado, pushback acionamento contato 22. Ciente. Controle 1, 19, decimal 1. Controle 19, 8, 3, 8, 5, 9, bom dia. Bom dia. Juliette, controle. Vicente Juliette, 1.500 pés, mantém? Positivo, 1.500 pés, na proa de Paris, Paripe rotatória, o Vicente Juliette. Positivo, copiado 03. Oxalé, 6225, agora com centro Recife, frequência 1.2545, secundário 1.2685, bom voo. 2545, 2005, Ocean 6225. Controle Salvador, muito bom dia, Altan 3859, decolou na sua escuta. Bom dia, 3859, contato radar estabelecido, 360, direto Leda. Ok, direto Leda, Altan 3859, gente, muito obrigado. Do 2 efetuando desvio. Voo no 982. Siga. Efetuando desvio. Afirmativo, pequeno desvio direito.